Completa sinal, torre 118, décimo ao 612. 186, 5491. Para o SK, autorizado ingresso, pista 17, após pronto. Torre Salvador, o 5491, na final do 18, passando externo. 5491, QNH 10 no 8, vento 10 graus, 10 nós, livre pouso, pistão 0, 5491. Livre pouso, 5491. Coronel 021, approve the taxi fire, do the investigation 10. Juliet Gate 10, vertical 021. Boa tarde, até. Bom, 18, exatamente, cruza 190, vertical 160, e a gente tem informação aqui. 1807, controle Salvador. Desça para o nível 060 na chegada Bonfa. Altímetro em Salvador, 1008. Reforço passando na posição Bonfa, operação convencional em Salvador. 060, na. Na bomba, o desbanco reportará pela posição bomba, gol 187. 190 com curva direita, saída da El, letra Bridge, onde intercepta o pêndulo 16. O controle 120, decimal 8, transponder 5551. Ok, então o 4118 autorizado a Confins, o 360, decolando da 10 com a primeira curva à direita, decola no perfil da Dael, Leda Bridge, onde intercepta o Pesulo 16, segue via rota no plano. O controle em Salvador 208 e aciona 5551, chamará para o push e acionamento na, no 3. Gente, azul 4118, também, se tiver acionamento. Chamará. O 396 confirmando é meia dúzia, né? Posição 06, gol no 396. Obrigado. O trip 5627, puxa acionar. Trip 5627, autorizado se tiver questionamento, chame o transporte. Quero confirmar? Autorizado se tiver questionamento, chame o transporte, trip 5627. 5627. Oxané 6321 na 13, puxe bem acionamento. Oxané 6321 no. Fica atento ao Airbus 330, você na sua retaguarda, após autorizado iniciar o pushback, sendo pronto o táxi. Ok, após passar o 30, então está autorizado. 6321. Isso, Delta, parte 4, Monati, com cópia. Autorizado Salvador Manati, a mil pés, decola da 17 com curva direita no corredor Axé. O controle 120, decimal 8, transponda 0125. Recibo 491 no Salas 42, repite pela direita, chame Salão 21, decimal 9. Confirme para o trip 5491. No solo as 43, eu devia pedir pela direita, chame solo 121, decimal 9. Ciente, 5491. Controle Salvador, confirma pro. Bada 2, 03. 5491 da Trip levou pista, taxiway Alpha. Trip 5491, prossegue taxi via Alpha, reporte naquilo. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, é isso? Trip 5491, Trip 5491, o senhor irá para o pátio 3, posição 03. Então reporte antes daquilo. Antes da que sou aquilo, ciente. Fecha outro. Fala, Guzulão, para o seu reporte, reportarei 30 milhas. Controle Salvador, de Papa Alves. UF-579, pode ser para 4.000? Objeto 5729, desça para 2.000 pés, altimetro 1.0 no 8, está autorizado a final do procedimento ILS XY10, reporta. 2.000, COVID 18, reporta estabilizado no final da exibida 1.0, 5729. Controle Salvador, de Papa Alves. Papatango, Índia, Papa Oscar, controle Salvador, mantenha condições live, corredor Axé, altímetro em Salvador, no 018, reporte para da barra. No 018, autoriza subir para 2.500 e voa direto Cairo? Autorizado, está presente, direto Cairo. 7, direto Cairo, subindo para 2.500 pés de Papa Oscar. E27, pronto para o táxi, 64 a bordo, 3h40 de autonomia, alterna Recife. Recife 5627, autorizado táxi via Pátio 1 no Índia, no posto para chamar torre 118 decimal 6, ajuste altímetro no 018. Pela Índia, chama na torre, ponto de espera, 5627. Felipe 5491, fique atento ao ATR da companhia, iniciando o táxi, após autorizado ingressar na posição 03. Ciente, está visual por mesmo, após a 03, 5491. Tá, 3155, pode ir lá na Prodidão. Autorizado direto líder, apenas desconsiderando a informação de contato radar na decolagem e a operação em Salvador convencional. Manda então direto líder, SAM 3155. No 807, desça para 3.000 pés, reporte passando a posição pelo. Pelo reportará pelo. Controle Salvador, tá 3217, boa tarde. 3217, controle Salvador, aciona identificação, desça para o nível 100 na chegada bom, altímetro em Salvador no 09. Afirmativo para o nível 100. 18, confirme, deve bater reduzido, 250 ou a velocidade a critério? Reduz a velocidade 2509, número 4 na aproximação. Operação em Salvador convencional. Autonomia. São 4 horas e 20, alterna Goiânia. O trip 5627, ponto de espera, pronto decolagem. Júlio 5627, cruzado linha decolar, pistão 0, vento 60 graus, aeronave 9. Alinha decola 5627. Pátio Índia, ponte para chama torre 3217, autorizado, descida para o nível 050. Controle. 3217 para o 050, confirma. Correto. controle de 1807, pode voar Duna, está presente? Negativa, número 2 na posição, para aproximação, reduz velocidade 1709. 1970, o gol 1807 solicita direita magnética 260. Autorizado, direito 260. Autorizado, 1807. Correto. Trip 5627, tem falado 249, chame controle 120, decimal 8. 308, grato, boa tarde. Controle, boa tarde, o trip 5627, está cruzando 1.500 na reta de decolagem. Trip 5627, tudo para o nível 190 na saída PUCA. Para 190, trip 5627. Boa tarde, Ocean 6321, ponto de espera pronto. Na minha direção, a linha mantém, pista no zero. A linha mantém, 6321. Essa é a forte ponto, Mike Eco Delta. Gol no 807, controle. Mantendo agora magnética 230. A intenção seria manter mais 10 milhas e em seguida voar Duna. É necessário redução? Gol no 807, autorizado. Desvio, desça para 2 no pé. Quando tiver condições, voa na pose e Duna, reporte estabilizado. Desça para 3 mil, reportará estabilizado. Gol no 807. Estabilizou o Epson Pedro Anóis. Objeto 5729, torre 118, decimal 612. 86, até a volta. Salvador, boa tarde, web 5729, estabilizado, baixado, travado, se escuta. Web 5729, custo da aproximação, guarda pista livre, informa o QNH 1008. Padrão, pista livre, 28, 5729. On a 6-6, descend 3,000 feet to net 1018 and call your path to payload inspection. Tá 30 milhas, está passando agora 065, Juliette Tango Zulu. Bem, Juliette Tango Zulu, desça para 3 no pé, está confirmando, vai prosseguir para a pista no 0, pista no 7. A pista seria 1-0, Juliette Tango Zulu. Certo, então voa na proa da posição pelo, a gente proa da posição ponto. Para a chegada ponto do Juliette Tango Zulu. Atenção, senhor, o senhor vai ficar mais à frente. Solicita manter a prova de VR. É, mantenha a reporte para mudança de regra. É, João. Vento, vento, antigo 0 grau, 099. Realizado o ponto, F5, 02. Conexão, 63, speed 100. Jesus Speed 2009. Jesus Speed 100, quando 076. Então, 3155, informa onde está passando. 03155. Centro, chama o centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 25. 251-3325. Salve, Oceanair 6327, ciência Tango, autorização Barighello. Direto Aracaju. 40, decola da 10 com curva direita, saída da El, lenta após direto Lewis. É. O controle 120, decimal 8, ah, transponda 5517. Autorizado no 240, Barigel, decolando da 10, curva direita da Euleda, saída, DCT, após, controle 208 e aciona 5597, Ocean Air 6327. Ocean Air 6327, cotejamento correto, são pontos de acionamento. Chama puxa acionamento, 6327. Ok, we hold over pela posição, quando você usa 5. 807, estabilizado, passo para a duna, duas vezes. Gol no 1807, torre 118, decimal 62. 1862, obrigado, boa tarde, Golo 1807. TAM 3217, desça até o nível 060, ordem na posição pelo. Ordem pelo, descendo para nível 060, TAM 3217. Condor 076, you will execute just one hold. After complete this hold, proceed to ILS final approach runway 10. Now you are clear to descend to 3006. Condor 076, just entering the payload hold for one holding. After leaving the holding, inbound for the ILS 10, descend to 3000 feet. Condor 076, speed is 200 knots. That's okay. Solo Salvador, muito boa tarde, o F-579, Rivaldo, se escuta. O F-579, autorizado o táxi via Alfa Juliette, posição 02. Alfa Juliette, 02, 5729. Índia Papa Oscar, frequência livre. Controle, Ginete Samu Zulu, agora 16 milhas, mantendo 3 mil pés. Quanto a revisagem, propõe modificação, Ginete Samu Zulu. Então, Ginete Samu Zulu, regra de voo instrumento cancelada ao 1855, desça para 1.500 pés, reporte visual com a pista. 1.500, reportagem visual, Samu Zulu. Trip 5627, presente direto Aracaju. 5627, direto Aracaju. Controle papapapá, Mike Eco Delta. Mike pro Delta, controle Salvador. Ok, decolado, curva da direita, se autorizado, mil pés na proa de Manati. Autorizado, direto de Manati, mil pés, eu posso livrar na CTR. Reportará livrado, Delta. Controle, Oceania 6321. Oceania 6321, controle Salvador. Sim, senhor, decolou, está cumprindo a árvore. Sim, suba ao nível 320 na saída da árvore, reporte passando nível 180. Ok, está presente, eu posso voar elefa? Autorizado. Voando elefa, então. TAM 3217, desça para 4 mil pés, altímetro 10118. Para 4 mil pés com 1018 em ordem pelo TAM 3217. Correto. Condor 076, descend to 2000 feet, 1018, clear ILS final approach, runway 10. This hold was applied because we are operating without radar service. Condor 076, just copy, they're not turning again, inbound to payload, leaving payload for the ILS 10, clear for the ILS 10 and descending to 2000 feet on CNH 1018. Correct. Controle, trip 5627. Trip 5627, controle. Solicita final 170. Autorizado. Certo. Tango Juliette, Tango Zulu, torre 118, decimal, meia dúzia. 118, meia dúzia, boa tarde, senhor. Boa. Papá, Tango Juliette, Tango Zulu. Tango Zulu, prestando aproximação, que legal, no 08, vento no 70 graus, no 09, para cheque, reporte na curta final da 17, Juliette, Tango Zulu. Gente, se possível, coordenar uma base aí para 10, circuito para 10. 1-0, direção 1. puxe e acionamento. Azul 4118, autorizado se tiver acionamento, pronto táxi. Chamar ao táxi. 1807, prossegue táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, gol no 807. Na posição na alta? Tá na curva de aproximação. Certo, vai ser necessário mais uma alta, são 3217, após completar mais uma alta, prossiga para a final da pista 10. Ciente, está 3217. Antes de girar base curta, para o final da 1-0. Curvo. Precisado de girar base curta, final da 1-0. Reforço de baixada e travado, direto está no Zulu. Válido, Zulu. Vento, papapá, um fatango, tá. Voa na proa da posição máxima para a chegada na área, altímetro em Salvador, 1-0, 1-8, operação convencional. Vente, na proa de mar e... Para voa. Acabar na para a descida, papapá, um fatango, tá. Estava no 80, Oceané 6321. Oceané 6321, chama agora o centro Recife, 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 260-288. Controle, o Trip 5627. Trip 5627, controle. Paciente que era Caju é o R9 da 11, autoriza voar o Alfa Romeo 363? Aguarde. Vai dar. Controlo, boa tarde, Aturama lá. Boa tarde, Kilo, Romeo Oscar, controle Salvador. Travando o Aratruz, outro Oscar. Prova de Paripo, 0-1-3-3-3-4, 0-4-4 na pista. 1-9-10, estamos no 1. Salvador 1-0-1-8, repasse para ingresso no corredor interlado. Confirmando a procedência morro. Só que o outro pode passar, vai passar Paripo lá para lá. O azul 4118 para o táxi com 118 a bordo, autonomia... Autonomia de 3 horas, está alternando Ribeirão Preto. Azul 4118, autorizado táxi via Índia, no ponto de ferro, chama torre 118 decimal 6, ajuste altímetro no 018. 1-0-1-8, autorizou aqui pela Índia, vai passar para a torre 18-6. Gol 907, antes da Juliette. Gol 1-0-1-8, 2 horas, para cá. Gol 907, antes da Juliette. Gol 907, mantém posição, antes da Juliette. Tem a posição, antes da Juliette. Gol 649, poderia confirmar pessoas a bordo da autonomia? Gente, prossegue táxi via Pátio Índia, no ponto de estar a chama torre 118 decimal 6. Ajuste de altímetro no 018. Fique atento à breve azul na faixa central. Proed Duna reportará estabilizado, da 3207. Conduzir o 76-1-1-8-1-6. Confirme para o 3217 o final da mensagem? Está 3217, voa Duna, reporte estabilizado. Ok, reportarei estabilizado, 3217. Autorizado o táxi Alfa, Kilo 43. Cruzeiro de 010 passando a posição, através da posição Conde. Reportará passando através de Conde. Boa tarde, mais um dia, Mike. Grande Mike, prossiga. Estou aqui no Aracado, está de solicita direção para giro de solo, cheque de motor. Sente autorizado, giro de motor, confirme a matrícula. Novembro e antes, Mike. Gente, após o término, novembro e antes, Mike. Ground 06, vacation on the by your right, contact ground frequency 1219, small 9. Bye bye, Fox 1119, Condor 0, Torre Salvador, no azul 4118, boa tarde, tá? No ponto de espera da 10. Ali mantém pistão da 0, azul 4118. Ali mantém. Boa paz, Duna. Está autorizado o LAC? Autorizado, tá 3217. Reporte visual com a pista. Autorizado. Autorizado, batalha pela maior. Quilo, vou direto para a rotatória. Reporte visual com a pista no 7. Batalha. Caso no 09. Livre decolagem na 11 pro 4118. S-Gate 11. Via Alpha 2, confirm gate 11. Sabro, confirm the gate again for Condor 076. Condor 076, approve the taxi via Alpha 2 at gate 11. Gate 11 via Alpha 2 at gate, Condor 076. Paulo Salvador, Oceanera 314, boa tarde. Qual é a sua informação? Trabalho com a Escópia. Torre Salvador, está 3217. Nível de voo 340, decola da 190, com curva esquerda, saída Momo. Transição Flock via UPZULU 20, após Petrolina, após conforme rota. O controle 120, decimal 8, o transponder 5566. Gente, autorizado 340, decolando da 10, curva esquerda, Momo Flock, uniforme ZULU 20, Petrolina, conforme a rota. 1208, 5566. 0613 14 correto, um ponto de estacionamento. Chamará, obrigado. Salvo,